O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Mais da metade dos homicídios tem como alvo jovens entre 15 e 29 anos. 88% dos homicídios. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. É só revolução, meu nome pra te agradar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. É só revolução, meu nome pra te agradar. É zoada, é barulho porque a gente incomoda. É pra bater de frente, eu não vim pra ser namora. Chamado de maluco porque somos diferentes. Nós somos alienados e usamos nossa. Os governantes do Brasil só querem nos aprisionar. Seguindo inversamente, ninguém pode nos parar. Protesto e resistência, esse aqui é nosso lema. Abrindo o seu olho para que você entenda. Vejo policiais causando vários extermínios. A revolta popular no Brasil é repreendido. Se é pra guerrear, nossa guerra aqui não para. Pois temos que conviver com polícia despreparada. Polícia não vem prender, mete bala no coração. Gerando várias revoltas e as queimas de ilusão. Exército de revolução, esse é nosso alistamento. Para combater a repressão de pensamentos. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. É só revolução, meu nome pra te agradar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. É só revolução, meu nome pra te agradar. As marionetes do sistema são todos retardatários. Não conseguem entender que nós pagamos seu salário. Seu dever é defender e proteger a população. Agir certo pelo certo e exercer sua função. O povo alienado continua a votar. E políticos safados que só faz terminar. Com apenas um canetas ele assina sua sentença. E a bala de fuzil na cabeça faz presença. A TV que se assiste só te mostra ilusão. Transformando em zumbi cada um dos cidadãos. Incomodados com o som, então grita em seus ouvidos. Seja mais um idiota, continue iludindo. Incomoda o sistema, incomoda quem não gosta. Povo sem cultura que só ouve som de bosta. A luta é pela vida, não nos discrimine. Nossa ação aqui é mais cultura, menos crime. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. É só revolução, meu nome pra te agradar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. Rap incomoda porque vem pra incomodar. É só revolução, meu nome pra te agradar. Gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata,